manteigas, compraram uma dentadura pro meu tio. Que eles não desconfiaram é que patos não tem dente. Presente deles foi inútil porque patos não tem dente. Patos não tem dente. Patos não tem dente. Patos não tem dentes. Patos não tem dentes. Patos não tem dentes. Sobrinhas compraram uma dentadura pro meu tio, que eles não desconfiavam, é que patos não tem dente. Presente deles foi inútil porque patos não tem dente. Patos não tem dente. Patos não tem dente. Patos não tem dente. Patos não tem dentes.